Caviar com rapadura. Quando a gente está na cama, por isso é que eu sou louca por ele. A minha vida é toda dele. Ninguém segura essa paixão. Viver por você é mais que prazer. Gente está na cama, por isso é que eu sou louco.